O 978 começou a minha história. Eu já era vencedor e não sabia, pois nascia saudável com vida, só alegria, tipo criança recém-nascida. Mas alguns meses depois, correria, mamãe buscando ajuda pra livrar-me da paralisia. Mas eu sabia que uma infância com tribulações aconteceria. Na capital da ecologia eu crescia, permanecia e com ela prosseguiria. Morena humilde, simples de atitude, Dona Marina, minha mãe, com caráter, provava sua negritude. Amor de mãe nunca se ilude, virtude. Mas de repente algo aconteceu, o tempo se passou e ela foi. De médico a médico, hospital, hospital. Se cansou, mas não parou, lutou para que no futuro a vida do seu filho mude. Às vezes rude, irmão, no pensamento. Por um momento a lágrima escorria, tristeza no olhar, no coração, esperança e sabedoria. Para que um dia eu pudesse aqui estar, para lhes provar que as cicatrizes não puderam me parar. Mas é preciso acreditar. As cicatrizes não puderam me parar. Precisamos uns dos outros pra lutar e ganhar. Temos tudo pra vencer, mas é preciso acreditar. Mas então, agora começava realmente a jornada. Na estreita estrada, com 7 meses de idade para viver, eu já lutava, graças ao pai. Com médicos consegui permanecer. Na sala de cirurgia, correria, na de espera, orações, esperança, agonia. Mamãe, não desanima, eu vou salvar teu filho. O meu propósito é grande, ele vai ser meu servo um dia. Obrigado, Abba Pai, pois em tua graça não poderia aqui estar. RCA, eis vim aqui. A fase mais difícil da minha vida eu venci. E em pensar que tudo isso serviria de incentivo um dia, para um dia me lembrar e o santo nome do Senhor glorificar. Pode lembrar e não esquecer, pode lembrar. As cicatrizes não puderam me parar. Precisamos uns dos outros pra lutar e ganhar. Temos tudo pra vencer, mas é preciso acreditar. Passa o tempo, e o tempo passa. E o difícil nessa hora é não pensar em desgraça. Mais que nada, será que você pode imaginar? Primeiro filho sem pai, sem apoio e sem grana. Tem que ter muito amor, pois a fé é uma façanha que fez ela e eu uma história a viver. Obrigado, Jesus, sem palavras pra te agradecer. Pra superar somente estando com você. Porque da mesa pra vida começava outra rotina: internamentos, consultas, exames, grandes filas. Com seu filho nos braços, buscava sempre uma saída. Cansado, sozinha, distante da família, otimista sempre para ouvir boa notícia, boas notícias. Irmão, em minha memória trago as lembranças do tempo que passei ao lado de outras crianças. Com coração quebrantado, triste, amargurado, não entendia bem porque estava internado. Meu corpo estava ali, mas a mente lá longe. Eu quero teu abraço porque tu tá tão distante. O teu beijo, o teu cheiro me faz falta de montão. Em meio a tantas crianças eu sentia solidão. Mas no dia da visita era tudo diferente. Ficava um clima mais alegre quando vi os parentes. Durava pouco, irmão, mas por muito ajudava. Para recuperação ficar mais acelerada, autoestima essencial pra continuar nessa jornada. Enquanto eu melhorava, tudo ao redor observava. Paredes brancas com seus longos corredores, em diferentes turnos, enfermeiras e doutores que foram minha família e me davam carinho. E com sua presença não me sentia tão sozinho. Desde minha infância me acostumei com isso. É difícil de aceitar, mas nem tudo está perdido. É marcante, é profundo e às vezes você chora. Supere os limites enquanto não chega a hora. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Não pode ser deficiente, irei crescer, não poder correr. É, foi difícil compreender no início, mais pra ela, mas hoje também pra mim. Porque nas fases da vida eu prosseguia aprendendo, pois ao meu redor as dificuldades só iam crescendo. Mas tá valendo, o que importa é estar aqui e servir de exemplo para as pessoas que eu conheci. Que Deus existe, com amor persiste pelos homens que são fiéis a Ele e resistem ao mundo e tudo que nele há. Porque luz e trevas nunca vão se misturar, eu vou seguir em frente e sempre alertar que as cicatrizes não puderam me parar.